comunicação do social. O papel das instituições de solidariedade social, faladas e explicadas nas manhãs da telefonia, de segunda a sexta-feira, depois das 10. Comunicação do social. Primeira edição do Social Green Lab. A Fundação Eugênio de Almeida promoveu formação para projetos com impacto ambiental positivo. Gerar novos projetos que possam vir a incubar no Centro de Inovação Social, mas também com o objetivo de chegar a um público muito preocupado com as questões ambientais, motivaram a Fundação Eugênio de Almeida a promover a primeira edição do Social Green Lab. Esta ação constitui uma formação intensiva para novos projetos com impacto ambiental positivo e decorreu entre os dias 11 e 13 de setembro. De acordo com a Fundação Eugênio de Almeida, com o duplo objetivo de gerar novos projetos de impacto que possam vir a incubar no Centro de Inovação Social, mas também para chegar a um novo público muito preocupado com as questões ambientais, convidámos a Bicircular, uma startup na área da economia circular e de empreendedorismo, a desenvolver o primeiro Social Green Lab. A mesma fonte explicou que esta iniciativa utilizou uma metodologia ativa, imersiva e intensiva, capacitando os participantes sobre os principais problemas ambientais locais e globais, motivando a ideação de novas iniciativas de empreendedorismo e inovação social com foco ambiental. A Fundação destacou ainda que participaram 13 pessoas nesta ação, que foi dinamizada por Mariana Pinto e Costa, cofundadora da Bicircular e bolseira do programa Startup Voucher 2018 da Startup Portugal. Em nota de imprensa, a Fundação Eugênio de Almeida recordou que os impactos negativos das alterações climáticas são hoje uma evidência e cotidianos da nossa vida comum, como sejam intempéries de crescente violência, de gelo e subida do nível médio da água, desflorestação, erosão dos solos, aumento do risco de extinção de diversas espécies, incêndios cada vez mais devastadores e escassez de água potável. Nesse sentido, considerou que é urgente reinventar novas formas de promover o desenvolvimento e encontrar novos projetos que minimizem os efeitos negativos destas alterações climáticas. É ainda focado que, com base nestes pressupostos, a Fundação lançou o desafio à comunidade. Empreendedores, técnicos, dirigentes de organizações, estudantes e público em geral, para que criasse e desenvolvesse novos projetos com impacto ambiental positivo, contribuindo para uma maior sustentabilidade ambiental e social. A mesma fonte garantiu que os formandos vão continuar a aprofundar as suas ideias e participar numa Demo Day, apresentando as propostas à comunidade. Relativamente ao Centro da Inovação Social, evidenciar que apresenta-se como um polo de apoio a empreendedores e outros atores regionais que pretendam testar ou desenvolver ou consolidar projetos e iniciativas inovadoras para diferentes desafios e problemas sociais em território de baixa densidade. Comunicação do Social. O papel das instituições de solidariedade social, faladas e explicadas nas manhãs da telefonia. De segunda a sexta-feira, depois das 10. Comunicação do Social.